Graça e paz, irmãos e irmãs, com muita gratidão ao Senhor, nós vamos compartilhar o último capítulo de Juízes, Juízes capítulo 21. E o Senhor nos permitiu fazer essa devocional, essas devocionais, do livro de Juízes, e agora entraremos em outro livro da Bíblia, tá bem? Mas antes disso, nós vamos fazer uma leitura devocional. O autor usa verbo para falar de Jesus, como está nas nossas Bíblias, então você sabe que ele está se referindo ao Filho de Deus. Muito embora eu queira deixar registrado, que a tradução para o português, verbo, é incompleta, porque foi traduzido como verbo, como uma das possibilidades etimológicas, mas não foi traduzido o conceito, logos, o conceito da palavra logos. Então, ali deveria haver, na nossa Bíblia, no princípio, era o Logos, e embaixo das Bíblias um esclarecimento de que o Logos é a razão suprema. O Verbo de Deus, sim, mas a razão que sustenta o universo, que criou o universo, sustenta, o fundamenta, dá sentido, e substância. Mas como vocês dominam, conhecem o verbo, então nós podemos utilizar porque é do conhecimento geral assim, mas deixo a recomendação que você estude a ideia mesmo de logos que foi utilizada, ela é mais ampla. Muito mais ampla e deve ser conhecida por todos os irmãos e irmãs da igreja. Muito bem, faço a leitura dessa abertura devocional, depois vou fazer a leitura do texto do capítulo 21 e fecho com um breve comentário, tá bem? Então, diz assim o texto que nos foi enviado pelo pastor Paulo Camargo, que utilizou também verbo por saber que é assim que todos conhecem, porque foi assim traduzido para a Bíblia de todos. Diz assim o verbo e a esperança que habita em nós. Que grande notícia é revelada nessa fase pequena e profunda. No princípio era o verbo, o logos, tá bem? O logos, o elo perfeito, era a comunicação entre as três pessoas da Trindade Santa, mas não apenas um meio de expressão, pois o logos não é ferramenta. O logos também é Deus, compartilhando da mesma essência divina. Penso nesse ministério e o trago para perto, para o íntimo da minha vida e, quem sabe, também da sua. Eu também sou parte do Logos. Aquilo que digo, penso, anseio, precisam estar em sintonia com Deus. Tem muito a ver com esse capítulo. Somente assim minha vida encontra direção, um rumo seguro, um propósito eterno, porque Deus, o autor da vida, nos convida a habitar nele, a caminhar ao seu lado, a sermos peregrinos de sua graça e que tremenda esperança isso nos dá. Nossos dias, por vezes confusos e pesados, nossas histórias, muitas vezes fragmentadas, são acolhidas por aquele que nunca nos esquece. Não estamos sós. Não somos vagantes, perdidos no vasto e frio universo. Não somos sombras sem destino, mas filhos e filhas, guiados, guiadas pela mão daquele que nos criou. Enquanto andamos, somos verbos, ou somos parte do Logos. Semeando a semente do Logos eterno, ele estava com Deus e nós também estamos. É uma mensagem de A.C.B. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra, tem muito a ver com aquilo que vamos falar. Nós não somos vagantes, perdidos por esse universo, precisamos ser tementes a Deus. Eu tomei a liberdade, então, onde todas as vezes que ele coloca verbo, eu disse logos, para provocar, no bom sentido, que você aprofunde-se nesse conceito. Muito bem, irmãos e irmãs, Juízes capítulo 21 diz assim a partir do verso 1. Então os homens da coalizão dos israelitas havia feito em Mispá esse juramento diante de Deus: ninguém dentre nós dará sua filha em casamento a qualquer filho de Benjamim. O povo retornou a Betel e ficou ali na presença de Deus até a tarde. Eles choraram amargamente em voz alta e clamaram: ó Yahvé, Senhor Deus de Israel. Bradavam eles, porque nos aconteceu, bradavam eles, porque nos aconteceu tamanha desgraça? Porque Israel perdeu uma das suas tribos? No dia seguinte, o povo levantou ao raiar da alvorada e construiu seu altar e ofereceu holocaustos e sacrifícios de paz e comunhão ao Senhor. Depois declararam diante dos filhos de Israel: qual dentre todas as tribos de Israel não compareceu à Assembleia do Eterno? Por que, num juramento solene, se tinha prometido que todo aquele que deixasse de se reunir diante de Yahvé em Mispá seria executado? Então os filhos de Israel muito se afligiram e prantearam por seus irmãos benjamitas, e exclamavam: hoje uma tribo foi cortada de Israel. E se perguntavam: que faremos para encontrar esposas para os que se salvaram? Pois juramos a Yahvé que não lhes daríamos nossas filhas em matrimônio? Indagam, né? Agora falando sobre as virgens de Jabes, a partir do versículo 8. Então eles se informaram, indagando: quem dentre todas as tribos de Israel não compareceu diante de Yahvé em Mispá? E chegou-se à conclusão de que nenhuma pessoa de Yavesh, Gilad, Jabes, Gilead, como nós falamos, tinha subido ao acampamento para a Assembleia. Contaram-se todos os que tinham atendido a convocação e, efetivamente, ninguém viera de Jabes Gileade. Então a comunidade enviou para lá 12.000 homens dos mais corajosos, com essa ordem expressa: ide, passai ao fio da espada todos os habitantes de Jabes Gileade, inclusive as mulheres e crianças. Portanto, assim procedereis: matareis todos os homens e também toda mulher que já tivesse deitado com um homem, mas poupareis todas as virgens. E assim fizeram. Entre todos os habitantes da cidade de Jabes Gileade foram encontradas 400 virgens, moças que nunca haviam conhecido sexualmente algum homem, e as levaram ao acampamento em Siló, nas terras de Canaã. Para você entender esse trecho em especial é bom ouvir, ler na sua Bíblia e ouvir as devocionais que precedem o capítulo 21, porque elas vão esclarecer para você os pecados que ocorreram antes desse acontecimento. Tá bem? Versículo 13. Então todos concordaram em enviar mensageiros aos benjamitas na região do rochedo de Ribom, com a missão de lhes comunicar uma proposta de paz. Aí os benjamitas voltaram, receberam aquelas 400 virgens de Jabes-Gileade. Contudo, não havia moças em número suficiente para todos os homens. Então os demais israelitas ficaram com pena dos irmãos benjamitas, porquanto pela vontade de Yahvé abriu-se uma lacuna entre o número exato das tribos de Israel. E os líderes da congregação israelita tomaram a seguinte decisão: considerando que são mortas as mulheres de Benjamim, como conseguiremos esposas para os homens que restaram? Os benjamitas sobreviventes precisam ter herdeiros, para que uma tribo de Israel não desapareça completamente. Quanto a nós, não mais poderemos entregar-lhes nossas filhas em casamento, pois nós, filhos de Israel, fizemos esse juramento: maldito seja todo aquele que der mulher a uma benjamita. Contudo, há a tradicional festa anual do Senhor em Siló, ao norte do Betel, a leste da estrada que vai de Betel a Siquém e ao sul de Lebaná. Orientaram, portanto, aos benjamitas: ide, emboscai-vos nas vinhas, vigiareis, e logo as filhas de Siló saírem, e logo que as filhas de Siló saírem para executarem suas danças, saireis das vinhas, e cada um de vós poderá apoderar-se de uma das moças de Siló, e em seguida partireis com elas para a terra de Benjamim. Se os pais ou irmãos delas chegarem até nós para se queixarem do ocorrido, dir-lhes-emos: conformai-vos, porque não podemos conseguir mulher para cada um na guerra. E vós não podieis entregá-las a eles, porquanto nesse caso teríeis culpados, mas agora sois inocentes. Teríeis sido culpados, mas agora sois inocentes. Assim agiram os benjamitas, quando eles estavam dançando. Cada um homem tomou uma moça para si, a fim de fazer dela sua esposa. Depois partiram, retornando às suas heranças, reconstruíram suas cidades e nelas se estabeleceram. Na mesma época, os demais filhos de Israel deixaram aquelas terras e voltaram cada qual à sua tribo e ao seu clã, cada um para o seu próprio território. Naqueles dias não havia rei em toda a terra de Israel, e cada pessoa fazia o que lhe parecia direito. Irmãos, esse é um triste fim para o livro de Juízes. É o culminar de todo um processo de pecado que nós vimos nesse período. É claro que temos homens que foram levantados por Deus e foram bênção para Israel. Você que nos acompanha periodicamente viu isso e leu na sua Bíblia. Houve então juízes segundo o coração de Deus, e isso trouxe bênção para Israel. Houve Deborá, uma juíza, que também foi bênção para Israel. Todavia, a maior parte do tempo desse período dos juízes foi marcado pelo pecado. Tirando esse momento onde Juízes, cheios do Espírito do Senhor, mantinham o povo em fidelidade a Ele, ao Rei da Glória. Nós temos um povo se rebelando contra Deus, cultuando outros deuses, pecando, se prostituindo culturalmente. Então, há muita coisa errada que aconteceu nesse período, tá bem? É um triste fim, mas uma grande lição para nós. Daqui para frente, o que faremos? Então, eu digo aos irmãos e às irmãs, os israelitas já haviam atravessado uma crise desse tipo com grande lamentação, quando foram derrotados pelos benjamitas. Aí os benjamitas venceram as outras tribos de Israel e aqui eles foram derrotados, né? E há depois um conserto, um reencontro para que as tribos voltassem a estar em unidade, pelo menos numa unidade parcial, vamos dizer assim. Quando foram derrotados pelos benjamitas, os outros israelitas já tinham passado por isso. Você viu no capítulo 20, no versículo 18, 23, 26. Agora, nesse capítulo, eles estão chorando. Eles choram, porque a ação de impor ordem e disciplina contra seus irmãos da tribo de Benjamim quase a exterminou. Quase a tribo de Benjamim foi totalmente exterminada. Você viu no verso 3. O motivo de tal violência, queridos, não foi a idolatria dos benjamitas somente. Não podemos dizer que não teve nenhuma consequência. Claro que teve. Mas não foi só isso. Não foi somente o motivo da idolatria dos benjamitas o motivo dessa violência que estamos vendo nesse capítulo. Em Deuteronômio capítulo 13, de 12 a 18, você verifica essas questões também. Mas isso tudo aconteceu como um reflexo da falta de temor a Deus de todos. E aqui eu faço o primeiro acento, a primeira paradinha. A falta de temor a Deus de todo Israel. Irmãos, irmãs, nós não podemos viver o nosso relacionamento com o Senhor sem temor. Até um hino lindo, vários hinos lindos que falam sobre isso, né? Temos que ter temor, reconhecimento da santidade de Deus e nos manter num relacionamento com temor e tremor diante do Senhor. O reflexo da falta de temor a Deus é a desgraça. E hoje nós ainda vemos a mesma coisa. Pessoas nos mais variados ministérios, todos nós, tá bem? Podemos ser tentados, todos nós, nos mais diversos ministérios, podemos ser tentados a perder o temor diante do Senhor. E quando se perde o temor diante do Senhor, diante da santidade do Senhor, o relacionamento fica frio, fica esvaziado, fica só ritualístico. E pior do que isso até, também quem participa de atividades na igreja faz como Caim fez. Não oferece o melhor a Deus, o melhor de si, o melhor do seu coração, da sua alma, da sua mente, do seu corpo, do seu dom, do seu talento na realização do ministério. Não, vai fazendo as coisas do Senhor nas mais também diferenciadas igrejas, vai fazendo, mas faz sem temor a Deus. E a falta de temor a Deus, acentuo novamente, a falta de temor a Deus leva à desgraça, levou o povo de Israel a esse momento terrível no livro de Juízes, leva, já levou a igreja também, e pode continuar levando, se nós não mantivermos o temor do Senhor. Então, a primeira observação. Israel não precisava de um rei. Como eles interpretaram o que estava acontecendo com a história do povo que foi liberto do Egito? Eles interpretaram assim: o que nos falta é um rei, um homem forte, assim como os outros povos têm reis. Nós também precisamos de um rei. Aqui há um segundo destaque a ser feito. O problema deles não era esse. O problema deles era a falta de temor, como nós mencionamos. Um segundo problema é que a solução não se daria com a escolha de um homem, de um rei. Para Israel, nós vimos na vida de Saul, por exemplo. Também vamos ver fortemente na vida de Salomão e pior ainda depois da morte de Salomão. Ainda que Davi tenha sido um homem segundo o coração de Deus, também os seus pecados ocasionaram consequências para o povo de Israel. Então a solução não era levantar um rei assim como outros povos têm rei. É claro que toda comunidade precisa de uma liderança santa, de uma liderança que busca a santidade, toda a comunidade. Você vai ver isso também em qualquer segmento social, em qualquer segmento, numa empresa, num colégio, numa faculdade. Na agricultura, sempre precisamos de pessoas que estejam ajudando a coordenar todo o processo, porque se não tivermos liderança, isso vira uma anarquia, né? Quero até destacar esse ponto. Então a questão é essa: eles interpretaram que o problema era a falta de um rei. E Israel não precisava de um rei, como os povos pagãos. Israel precisava submeter-se ao rei eterno. Israel precisava submeter-se a Yahvé. Israel precisava submeter-se a Elohim. Israel precisava se submeter à palavra do Senhor, que já ia sendo transmitida de modo oral, também nos 10 mandamentos e naquilo que ia sendo escrito. Israel precisava voltar-se para Deus. E para nós, a aplicação é a mesma. Claro que precisamos de lideranças. Claro, é óbvio. Isso não precisa ser nem comentado. Mas a solução definitiva das nossas questões não está só no despertamento de alguém ou no trazer alguém para ser uma liderança. Nós precisamos nos submeter ao Rei Eterno, a Yahvé, a Elohim, a Eloá. Precisamos nos submeter ao grande Eu Sou, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus Libertador do Egito, ao Deus da sabedoria, aquele que tem o espírito da profecia. Nós precisamos nos submeter a Jesus. Se nós nos submetermos a Jesus, então, claro, tendo uma liderança, mas todos nós seremos abençoados. E nesse caso aqui, Deus não queria nem que fosse uma liderança tão institucionalizada como na monarquia de outros povos. O Senhor queria continuar liderando o seu povo diretamente através de homens ou mulher como Deborah, que fossem cheios do seu espírito. Pode ser assim? Pode ser assim. Pode ser com uma liderança estabelecida? Sim, talvez com o passar dos milênios nós entendamos que isso pode ser proveitoso, mas o mais importante é que nós nos submetamos ao Rei e Senhor eterno, o Criador dos céus e da terra. Então, em primeiro lugar, o que faltava era temor a Deus. Em segundo lugar, o que faltava não era um rei, uma pessoa. Não basta ter uma pessoa. O que faltava era submeter-se ao rei de Israel, ao nosso Senhor. Tá bem, irmãos? O livro dos Juízes se encerra esclarecendo que o período dos juízes em Israel se caracterizou como um círculo vicioso. Atenção aqui. Um círculo vicioso, terceiro destaque, né? Terceira paradinha. Qual era o círculo vicioso? Vamos lá. O pecado de cada pessoa, o pecado da coletividade de Israel, o pecado, a maldade, a anarquia, ou seja, a falta de uma liderança efetiva, né, de um juiz que fosse de fato levantado por Deus, ao ponto de alguém contratar para si mesmo um sacerdote, acertar o pagamento, e esse sacerdote que não deveria estar ali, um levita que não deveria estar ali, aceitou essa proposta e perdeu-se por completo, individualmente, e prejudicou o povo de Israel. Então, esse círculo vicioso, em terceiro lugar, o destaco é o pecado, a maldade, a falta de ordem, a falta de decência, a anarquia. E isso provocou o quê? Castigo. O povo de Israel foi corrigido pelo Senhor. Há muita gente que diz, até em filmes, as pessoas repetem isso: Deus não castiga. Queridos, isso é um equívoco. Deus corrige, a Bíblia diz que Deus corrige a quem ele ama. Não precisa ficar pensando num castigo assim ou assado, né? De uma maneira ou de outra, que foi exercido num século ou num milênio tal, e foi exagerado. Não, não é isso. Mas o Senhor corrige a quem ele ama. Corrigiu Davi, corrigiu Moisés. Então, o pecado, a maldade, a anarquia foi um círculo vicioso que trouxe consequências. E o Senhor precisou corrigir. Você pode tirar castigar, se quiser, por corrigir, mas não é necessário. No vernáculo, em português, você vai entender que castigo não é só uma coisa brutal ou coisa parecida. Você precisa corrigir, você precisa disciplinar a quem você ama. É necessário. E Deus faz isso. E ele não faz isso por mal, ele faz isso para o nosso bem, para que nós voltemos ao caminho e voltemos através de um arrependimento sincero. Então, fecho esse terceiro destaque. O que o livro de Juízes aponta? Pecado. Aponta maldade, aponta anarquia. Já destaquei o momento abençoado de juízes que eram cheios do Espírito do Senhor. Mas no que tange à transgressão, era pecado, maldade, anarquia. Isso trouxe uma consequência, o castigo, a correção, a disciplina, com o objetivo de levar o povo ao arrependimento. Porque nós só nos convertemos de fato se houver arrependimento, pedido de perdão a Deus e o fruto de arrependimento, que é a metanoia, a mudança de mente. Romanos capítulo 12. Tá bem? Pastor, eu quero uma síntese, joia. Então, há homens usados e uma mulher que foi tremendamente usada por Deus e trouxeram bênção e paz para Israel e prosperidade. E houve grandes lacunas. E nessas lacunas houve pecado, maldade, anarquia, tendo como consequência o castigo, visando o arrependimento. Infelizmente, a falta de submissão ao Senhor, irmãos, foi compreendida pela liderança do povo como a falta de um homem forte, que acabou desembocando na escolha de Saul como rei. E nós vamos, se o Senhor permitir, compartilhar, mas você pode ler na sua Bíblia a hora que quiser, está à sua disposição. Então, a interpretação do problema, análise do problema, análise da situação, não foi bem feita por Israel. Eles achavam que um homem forte daria conta de resolver os problemas. Não, um homem forte, não. Eles precisavam do temor do Senhor, de submissão ao Senhor, de fidelidade ao Senhor, de ser cheios do Espírito. Mas o livro de Juízes já prepara, aponta para um povo que almeja fortemente, insistentemente, vai insistir com Samuel, eles queriam um rei, um homem forte, um rei forte, que desse unidade às tribos e desse estabilidade para Israel. E isso não é o caminho. Não adianta só um grande líder forte se nós não tivermos esse quebrantamento, esse temor ao Senhor, essa fidelidade a Ele, a submissão ao Senhor. Nós precisamos nos submeter para não cair em pecado, em maldade, em anarquia, não sermos castigados e nos arrependermos sempre ao verificarmos onde erramos, tá bem? Bom, para finalizar, infelizmente a falta de submissão ao Senhor foi compreendida pela liderança do povo como falta desse homem forte, um rei. Mais uma vez, no lugar de os crentes influenciarem o mundo, eles acabam copiando o seu paganismo. Irmãos, nós não precisamos copiar o modelo desse mundo, nós precisamos seguir o modelo de Jesus. Eu quero falar, com os jovens. As novas igrejas, veja, eu fui músico, assim, um músico iniciante. Não era um grande músico, mas tocava um pouquinho do instrumento, da bateria. Então, não sou contra, de modo algum, que nós tenhamos instrumentos e louvemos ao Senhor e tenhamos, assim, momentos, de glorificar o Senhor e possamos trazer aparelhagem melhor, com, né, uma melhor definição sonora e tudo que for melhor para Deus. Todavia, as novas igrejas surgidas aí, nós chamamos novas igrejas, depois do movimento pentecostal, surge o movimento neopentecostal, e depois do movimento neopentecostal surgem as novas igrejas. As igrejas contemporâneas, surgidas aí nos últimos 50 anos, que para atrair outras pessoas para que eles se convertam, então agora estão transformando as nossas igrejas num palco, tudo pintado de preto, e os músicos se jogam para a multidão, como os roqueiros fazem num show de rock, né? Então, como alguém que gostava de ritmo, eu gosto ainda de música, de ritmo, de melodia, de harmonia, nenhum problema nisso. Mas a solução para uma igreja ser, segundo o coração de Deus, ser uma igreja quebrantada, ser uma igreja relevante, ser uma igreja cheia do Espírito do Senhor, não é pintar tudo de preto e todo mundo se tatuar e todo mundo se jogar para a multidão na hora das músicas e o pessoal abraçar. Isso gera um frenesi, né? Gera um frenesi. Muita gente se emociona, depois acaba até sendo batizado assim, no estalar de dedos, sem entender o plano de salvação de Deus, a obra de Jesus na cruz do Calvário. Tem muita purpurina, tem muito gelo seco nesses cultos, né? Então é um verdadeiro, uma tentativa de fazer um espetáculo, assim como as pessoas que não são da fé fazem um espetáculo. Eu vou repetir, nada contra todo o avanço que nós possamos ter tecnológico e nada contra podermos melhorar a qualidade da nossa música e dos nossos músicos, nada contra isso, mas a solução não é transformar a igreja num lugar semelhante a um lugar musical, um Rock in Rio, alguma coisa assim, para atrair pessoas, porque vai atrair mesmo. Vai atrair mesmo. Só que a solução não é essa. Atrai, a pessoa se diz, se emociona, ah, então os cristãos são abertos, e aí tem um momento emocional, emotivo, aí se batizam. E alguns meses depois estão desigrejados, estão sem igreja. Porque isso tudo não sustenta. No nosso caso, não podemos dizer o que diz uma música popular, quanto mais purpurina, melhor. No nosso caso, não. Quanto mais presença de Deus, melhor. Quanto mais gelo seco, melhor. Não, no nosso caso, não. Ah, mas podemos usar um dia? Podemos. Podemos usar um dia numa programação. Podemos jogar aquelas luzes? Podemos um dia fazer uma programação. Mas precisa ficar claro para você, jovem, músico, líder de juventude, que a solução para uma música assim de absoluta qualidade, que agrade o coração de Deus, que quebrante o coração do povo, não é o efeito especial, não são os efeitos especiais que se usam na sociedade. Se assim o fosse, eles não estariam procurando uma resposta em Deus. E mais da metade da população mundial ainda precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador, e mais da metade do Brasil, por exemplo, precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E quando as estatísticas dizem que em 10, 20 anos os cristãos serão mais da metade da população e poderão fazer um presidente da República, eu fico alegre num ponto e fico temeroso em outro, porque alegre por saber que alguém que talvez não cresça em nada comece a crer, ouvir a palavra do Senhor e cantar músicas que falam do Senhor. Mas temeroso. Porque que tipo de cristão que está nascendo? Nos parecemos com Jesus? Nossa busca é ser imitador de Cristo, como diz Thomas Kempis? Nossa busca é sermos discípulos de Jesus? Fazermos discípulos de Jesus? Seguidores de Jesus? Visitarmos as pessoas? Amarmos as pessoas? Fazermos grupos familiares? Irmos aos hospitais para visitar as pessoas, nós oramos pela cura dos enfermos e eles são curados, por pessoas opressas e elas são libertas. Ou seja, aquilo que caracteriza o Evangelho de Jesus, o que ele fez, é o que nós temos que fazer. O que ele é, o Logos, é o que nós temos que ser. Que nós chamamos, então, na nossa Bíblia de verbo, tá bom? O que ele é e o que ele fez é o que nós devemos ser e fazer. Que Deus te abençoe. A solução não é a purpurina, o gelo seco ou qualquer outra coisa. A solução é, sim, muita qualidade. Fico feliz com isso. Hoje eu vejo muita gente ensaiando, ensaiando sério, músicos excelentes. E houve uma época que a igreja também não zelava tanto por isso. Podemos ter, ótimo, mas tudo tem que estar em ordem. Tudo tem que ter temor de Deus, decência, ordem, um altar de fato nos nossos corações. O nosso coração é o altar de Deus. E aí, como é que você vai pular desse altar para o meio do povo? Não dá. Você tem que pegar o altar que é o seu coração e se lançar na direção do Senhor. Ah, eu vou me jogar da plataforma agora, porque a gente tira os púlpitos, arranca púlpito, como eu disse, pinta tudo, e eu vou me lançar e todo mundo vai me segurar. Como é que você vai fazer? Se você é o templo, você vai se jogar na rua para as pessoas te segurarem e aí você vai dizer que é cristão? Que diferença ela vai encontrar entre isso e aquilo que ela pode encontrar, às vezes, com mais qualidade fora da igreja? Agora, tem uma coisa que ninguém tem. Há uma coisa, melhor colocando, que ninguém tem. A presença de Cristo é o caminho. Jesus é o caminho. Nós temos o caminho para apresentar. Jesus é a verdade. A verdade é uma pessoa. Nós temos a verdade de Jesus para vivenciar. Jesus é a vida. Nós temos a vida de Jesus para buscar com mais qualidade e abundância e essa vida ser transbordante e alcançar as pessoas e mostrar elas. Não precisa ser careta, não precisa ser chato, não entendo o que estou falando como excesso de tradicionalismo. O tradicionalismo, todos que me conhecem sabem que não tem nada disso. Não é isso. Mas por que não manter elementos importantes da tradição que são pontos fundamentais da nossa fé? Você não joga toda a sua história fora. Sua vida é a trajetória de toda a sua história. Desde o seu nascimento até aqui, antes do seu nascimento, sua história já tinha começado. Com seus pais, avós e assim por diante. Não se joga a história fora. Então, a tradição pode ser mantida, né? Volto para as cinco fontes do conhecimento religioso. Primeiro, irmãos, para a gente encerrar o nosso capítulo de Juízes de modo diferente, a Bíblia. Precisamos conhecer Bíblia. Por isso eu me alegro em encerrar mais um livro da Bíblia com vocês. A leitura. Encerrar a leitura dessa vez. Depois a razão. Vamos pensar e deixar pensar e pensar mesmo, utilizar a razão e perceber o que estamos fazendo. Para onde estamos indo? Pois a experiência, aquilo que pode ser comprovado na sua própria vida pessoal e que pode ser verificado como um experimento científico, né? Quando isso foi falado, nós estamos ali no empirismo, isso pode ser comprovado, as pessoas olham para as nossas vidas e percebem que há uma mudança progressiva em nós. E a tradição? Há elementos que nós devemos manter inalterados? Sim, fundamentos não se alteram. Já pensou se a gente começar a arrancar os fundamentos dos edifícios, das casas, daquilo que sustenta um automóvel, daquilo que sustenta o que for? Então é necessário manter elementos fundamentais da nossa fé que estão delineados pela tradição da igreja e a criação. Quer momento mais lúdico e mais belo do que esse olhar para os céus, para a terra, para os mares, para os rios, para as plantas, para tudo? Irmãos, nós já temos um cenário absolutamente fantástico. Não precisamos ficar forjando um cenário, porque o cenário do nosso Deus é o cenário da criação. É só nos apropriarmos desse cenário da criação e já teremos uma experiência tremenda, uma fonte de conhecimento religioso, conhecimento de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e que nós cresçamos em Cristo Jesus. E eu deixo com vocês agora não um texto de Efésios, não um texto de Juízo, mas um texto de Efésios. Até que todos nós alcancemos, Deus levantou pastores, evangelistas, mestres, ensinadores, tá bom? Profetas, apóstolos, aqueles que saem plantando igrejas. Bom, não vou entrar nisso agora. Mas depois de falar desses ministérios, o texto diz lá em Efésios capítulo 4, até que todos nós alcancemos a unidade da fé, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos, chega de meninice, meninos agitados pelo vento de doutrina, por artimanha de homens que induzem ao erro, mas alcancemos a estatura de varão perfeito, de homens perfeitos, homens e mulheres, né? Sentido amplo aqui, total, tá bom? Que nós alcancemos isso e não sigamos os bons exemplos de juízes, dos juízes que Deus levantou, e não sigamos os maus exemplos que o livro de Juízes também nos ensina. Deus abençoe a todos, fique na bênção de Cristo, em nome e para a glória dele, só dele. Amém. Que a graça do nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, Pai das luzes, e o poder do Espírito Santo, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém. Amém. Amém.